Barretinha Quitandinha. E aí, Revolution? Oi, querida, tá difícil. Sem você, do meu lado eu não sei viver. Eu jurei que sempre te amarei. Que apesar do tempo eu te esperarei. Eu nunca vou amar como eu amo você. Como eu te preciso pra sobreviver. Sei que eu não sou perfeito. Volta, por favor. Eu juro, eu vou te dar todo o meu amor. Quando tu quiser me amar, eu te amo. Eu que sou teu amor e você é o meu amor. Quando tu quiser me amar, eu te amo. Eu que sou teu amor e você é o meu amor. Sinto falta dos teus beijos, eu estou morrendo. Eu lembro de nós dois fazendo amor. Eu preciso dos teus beijos, sem você eu não aguento. Por favor, te peço voltar, meu amor. Banda Os Imbatíveis do Melody. Banda Os Imbatíveis do Melody. A batida perfeita da Amazônia. E aí, Revolution? Oi, querida, tá difícil. Sem você, do meu lado eu não sei viver. Eu jurei que sempre te amarei. Que apesar do tempo eu te esperarei. Eu nunca vou amar como eu amo você. Como eu